Yo, András, streets of rage, first blood on the beach. Yo, András, 2014, segura essa, let's go. Ruas do medo, aonde os inimigos estão escondidos. Dependendo do lugar que passo, sempre bato de frente com o perigo. Fazendo bom uso dos objetos que encontro. A luta aqui nunca foi fácil, a cada homem morto eu ganho um ponto. Eu sigo na missão onde eu tenho que encontrar o chefe que deu início a tudo isso, estou partindo até breve. Eu sei como me defender, também sei como atacar. Não se preocupe com a minha pessoa, eu sei aonde eu quero chegar. O sinal sonora avisa quando eu devo prosseguir. Enquanto isso eu aproveito meu tempo pra refletir. Esse é o meu destino, meu caminho, minha missão. Só vou embora quando o último homem estiver no chão. Poucas coisas levo comigo, pois eu sei o que me espera. Eu sei que as ruas me oferecem grande parte de toda a matéria. Devo estudar pra chegar com vida até o final. Faz tempo que o pesadelo se tornou cruel e real. A pena não faz parte de mim, já foi embora. Eu não pude carregar esse sentimento da minha trajetória. Quis mais chegar, se fui embora sem olhar pra trás. Solitário no caminho contrário que não me leva a paz. O sinal sonora avisa quando eu devo prosseguir. Enquanto isso eu aproveito meu tempo pra refletir. Esse é o meu destino, meu caminho, minha missão. Só vou embora quando o último homem estiver no chão. Me pergunta até onde a matança é necessária. Deixou de ser a necessidade, se tornou uma diversão diária. Eu sei que existem porcos que se escondem pelas esquinas, dispostos a parar alguém e usar de covardia. Que andam em gangues, não tem muita personalidade. Usam de artimanhas bizarras, completadas com a maldade. É difícil voltar pra casa sem deixar alguém pelo caminho. Não tenho culpa se a briga de rua é meu destino. O sinal sonora avisa quando eu devo prosseguir. Enquanto isso eu aproveito meu tempo pra refletir. Esse é o meu destino, meu caminho, minha missão. Só vou embora quando o último homem estiver no chão.